mas só pratica a guerra. Só há soluções na face desta terra. Batalha nuclear é a meta atual. A Terra está vivendo sua fase final. Deixam-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixam-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dar. Foi Jesus quem assim falou. Não fosse a mão de Deus parando sobre nós, não fosse o ressoar da sua doce voz, não fosse sua presença que tanto bem nos traz, a igreja não teria a santa e doce paz. Deixam-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixam-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dar. Foi Jesus quem assim me falou. A paz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.